Autorizado ingressar, reporte alinhado e pronto no 7, Oscar Bravo Eco. Curva à direita, corredor Axé. 1208 controle, acione 0145 no transporte. Funcionamento táxi de colagem com a torre em 1895. Você é o Guardião Verona? A proximidade do farol, então, é possível, nessa posição, acender para meu pé? Acredito que não haja necessidade de jogar mais do que 3 minutos nessa altitude. Está livre o Guardião Verona, não há tráfego no setor, está livre até subir acima de meu pé. Está livre, então, entrando com a equipe, está Azul 6918, complete a final do procedimento e chame a torre Salvador, 1118, decimal 95. Complete uma torre de 1895, boa. Boa. Torre Azul 6918 no ILS da UNOS. Azul 6918, continue a aproximação, pista 10. 1011, o ajuste. Vento 130 graus, 612 graus. Continua a aproximação, 1011, o ajuste. Azul 6918. Salvador, boa tarde, Goma 738, ciente da informação. Oscar. O 738 para conflito da Guarda de Copa. Guarda. Fly direct to copy, report to the right for the set. Arrival direct for copy, report for descent, direct at Golu. Mantenha a posição, tem um tráfego na final no zero que já passou o externo. Será autorizado na sequência. Azul 6918, pouso autorizado, pista 10. 130 graus, 612 nós. Então pessoas trabalhando na lateral da pista foram informadas do seu tráfego e já estão afastando. Livre pouso, Azul 6918, assente. PS Guardião 01. Terra do Tango, Juliette Tango Zulu, descente o Falcon 6, Connect 1011. Descente Falcon 6, 1011, Juliette Tango. Papa, Papa, Bravo, Uniforme Serra, suba para o nível 1000. Tenho o serviço para dar encerrado e para informação de voo alerta, chame Recife na frequência 1288 e secundária 135 decimal 3. Exceção, chame para ingresso na 17 Hotel Juliette Air. Embraer pousa 180 graus, 612 nós. Informe iniciando. Guia Sul 21. Decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor. Eletra, 1208 controle, 5413 o transponder. Autorizado, confirme 360, Verdulo 21, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa, controle 1208, aciona 5413, 1732. Correto, chame para pushback e acionamento no 732. Já pronto para push e acionamento. Tá, autorizado no 4, chame para o táxi. Direita, 1, 2, 1, 1, azul, 69, 19. Ok, Hotel Juliet Sierra, autorizado a alinhar e decolar pista no 7, 140 graus, 612 nós. Bravo Eco, segue alto, fechamento da Juliette. Bravo Eco, decolada ao 06, mantém linha do litoral, reporta para cruzamento da final da 28. Passará, Bravo Eco. Mundo 620 para Recife, aguarde cobra, prepare saída Puca. Autorizado o cruzamento e prosseguir com o controle 120 décimo 8, Oscar Bravo. 120 décimo 8, até agora. Decolada, Hotel Juliet Sierra. Hotel Juliet Sierra, decolada 08, 1208, bom nome. 208, grato. Leão. Bruno 738, segue via NG Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 10, no 1, bom nome. Taxi NG Alfa, ponto de espera 1895, no 0, no 1, boa tarde, no 738. Azul 6918, segue aeronave da Gol, via Juliet para portão 01. Fala Salvador, boa tarde, CNR 63 e no 4, recente da formação Oscar, por gentileza petroleira. Gente, número 2 cópia, prepare saída Momo. Guardando com a Momo. Azul 4118, quando a equipe de solo, que após a aeronave da companhia, parqueia no 01 à sua direita, está autorizado o pushback no 3 e no cuidado. Após a aeronave da companhia parqueia no 1, está autorizado o pushback no 41. Mundo 620 para Recife, copia? Copia. Salvador Recife, 370 autorizado, via rota do plano. Decolada a pistão no 0, primeira curva à esquerda. Pé da Puca, transição Caju. 1208 controle, 5433 no transporte. Ferramenta 5, e para ponta, 1208? Sigo, 1208. Autorizado para a área. Quando 620, o contagimento correto, chame para pushback o acionamento. O CNM 3 no 4, Petrolina, copia? Prossiga. Falador Petrolina, 340 autorizado via Upperzulu 20. Decolada 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Nenim. 1-208, controle, 5-4-2-3 no transporte. Chegou no 7-3-8, ponto, espera pronto. No 7-3-8, autorizado, aliás, decola a pista 10, 1-3-0 graus, 4-9. A linha decola na 10, no 7-3-8. Cada chambra pushback, acionamento, com o CNM 3 no 4. Até lá. É o Alfa do PNF, às 2 horas, ao visual. Tether. M3 no 4 na escuta? Procedia. Tramando Momo após Momo, transição Lenin. November, Echo, November, India Mike. November, Echo, November, India Mike. Obrigado. Pente. Guardião. Prossegue, Guardião 01. Nessa rota, senhor, prosseguindo aqui pelo acesso, você vai saber para abrir o pé? Autorizado, o Guardião 01 vai manter um número faz quantos minutos? Até o capsado, até, eu imagino. Certo, está autorizado. Certo, graças. Avião, 3 horas de autonomia, 106, 4. 106, bordo? Afirma. 1418, segue via NG Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10 no 1. 285, ponto de espera da Alfa, QNH 10 no 141, 1895. Salvador, muito boa tarde, eu estou abrindo a noite. 1738 aos 13, 1208. 208, bom dia. 4118, a linha aí mantém pista 10. A linha mantém pista 10, 4118. Bravo Eco, retorne via litoral, após ingresso no corredor Interlagos, 1 mil pés, o ajuste 10111. 10111, vai retornar pelo litoral e espero que eu... Salvador, boa tarde, Gono 738. 1738, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, 360, 9738. Então, 3835, está com fins, copia? Afirmativo. Salvador Confins, 360 autorizado via Lopes 110. Decolada da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 120 decimal 8, controle, acione 5425 no transponder. 0 Confins, nível de voo 360, Lopes 110, por base, Lopes 16, posbo. Decolada 10, perfil da El, Leda, Motiva. O controle Salvador 120-80, transporta 5435, usa 3835. Correto, chama pushback, acionamento. Sim. 4 mil pés chegando a bom, fio ajuste 10011. Bom, está bem o ideal. O ideal, desça para 4 mil e informe livrando 160. Ideal, passa a corrida para decolagem? Reporte cruzamento. Reportará cruzamento visual com o Embraer. Cruzará a retaguarda. Guardião 01. Autorizado 360 Guarulhos, decola na da El Leda Motiva. Após a cruzar 10 até Taubaté conforme. Transponder 5412 e controle 120 decimal 8, 86355. 355, chama para pushback fundamento. Chamará. Azul 418, então prossegue via Charlie, Índia, chamando o solo 211. Inicialmente só livrar a pista, pode ficar na Charlie? Afirmativo. Então se tiver condições de fazer o 180 ali na interseção da Alfa com a Índia e retornar ao ponto de espera, tá livre. Ok, faz o 180 e retorna ao ponto de espera, azul 418. Bom, Azul, que não tem aeronave na aproximação, ok, por uns próximos 5 minutos, se quiser checar na pista. Vai já estar prosseguindo, por certo, obrigado. Entendi. Iniciando o cruzamento, Guardião 09. Guardião, prossegue. Vai ficar aqui quantas milhas afastado? A intenção é vertical ao lado de freio, senhor. Quem mantém escuta? E reporta caso necessário afastar o guardião. Afirmativo. Manterá escuta e reportará afastamento se necessário. O eco está visual com o campo? Afirmação, senhor. Ana 2, Salvador, frequência 118, decimal 95, tambo pouso, Oscar Bravo Eco. Ana 8, Lari 5, grato, senhor. Salvador, Papatango, Oscar Bravo Eco. Bravo Eco, informa o helicóptero, setor norte, mantendo sobrevoar de Freitas, Guardião 01. Reporte. Final no 7, é essa a intenção? Pouso no 7? Relação, gente, reporte na final no 7. Reportará. Ou 1738, China do Recife, frequência 1288 e alterna 1353. Recife 288353, bom dia, 1738. As mediações do pedágio, já lá. Gente, guardião, chama o controle 1208. 1208. Guardião 01, prossiga. Retorna seu escudo, senhor. Estou passando através da praia de Buraquinho. Vai prosseguir até as imediações de Jauá, mediações do pedágio. Guardião 01, temos dois tráfegos para informar. Um na sua posição de 10 horas, 3 milhas prosseguindo para a rotatória e pouso na 17. E temos o Guardião 07 prosseguindo para Salvador, decolado agora lá da área proibida de Camaçari. Guardião 07 de Camaçari para Salvador, tá ciente. E o tráfego da 17 já está sendo ultrapassado às 9 horas, tá visual. Grato. Guardião 07, tráfego da 17. Guardião 07, prossiga. Guardião 07, o ajuste em Salvador 1011, mantenha condições visuais, guarde transferência de comunicações para a torre. Azul 2789, Establish on the localizer, Juliet Tango Zulu. Juliet Tango Zulu, complete final contact tower 118.95. 118.95, Juliet Tango Zulu. Juliet Tango Zulu, final RLS, runway 10 in sight. Juliet Tango Zulu, continue approach, report to Yelda Marker. Report Yelda Marker, Juliet Tango Zulu. Destino a Torre Salvador agora na frequência 118.95. Estimativo, Guardião, ingresso final no 7. Reporta sobre a irmã. Confirmado. Guardião 07 prossegue para pouso no lugar. Confirmo. Continua a aproximação, final no 7. O ajuste 1011, vento 140 graus com 4 nós. Reporte na vertical da RMA. Olá, Guardião Zero. Retornando, senhor, de abandono o setor de lá, está retornando para o campo, está retornando sobre a Estrada do Coco. Solicita aí de 1000 para 500 pés. Guardião 01, desça para 500 pés, aguarde transferência de comunicações, informo que o Guardião 07 está prosseguindo para a pouso à sua direita, na posição de 3 para 2 horas. 3 para 2 horas, Guardião 07. Está ciente, ainda não visual. Está cruzando então para 1000 pés, com risco para 500 pés. Aguardando transferência, Guardião 01. O Guardião 01 inicialmente foi com prova da rotatória. Prova da rotatória, se for possível, senhor, continuar o patrulhamento aqui, a gente agradeceria sobre a Estrada do Coco. Aí está no Zulu. O eco no solo aos 24, 45. Livre ao estacionar a frequência livre. Estrada do Coco e espaço para a frequência da torre 118.95. 118.95, muito grato pelo atendimento. Torre Salvador, é o Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Passando através da Praia de Buraquinho, seu empatrulhamento, por sobre a Estrada do Coco, tem o Guardião 07 na final 17, às 2 horas. Afirmativa, intenção é prosseguir pouso no 7, no Gré? Prosseguir pouso no Gré, afirmativa. Ok, o Guardião se enquadra como número 2 e será autorizado na sequência após o 07. Na sequência após o 07. Guardião 07 confirmando a prosseguir direto pátio. Se autorizado, sim, direto. Frente do outro guardião. Afirmativa, número 1, guardião 07, pouso autorizado, reporte no solo. 140 graus, 4 nós. A gente vai chamar no solo. Está autorizado ao final do procedimento, desce para 2000, posição na S901, informe no localizador. Salvador, boa tarde, com 869, informação Oscar, passando o 237, a 1160. Salvador, 1869, acione a identificação, desce para 4000 pés, chegada bom, fio ajuste na 019. 4000 pés, chegada bom, fio 019, voo 1869. 2789, vista para 2000 pés, autorizado ao final do procedimento, informe estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, autorizado o procedimento, azul 2789. E mantém o 4118. Ali mantém 4118. Solo Zé 3235 para o táxi, 86 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Guarulhos. 4-9. 150, 4-9, fala rápido, solo controlado, guardião 0-9. Juliette, pega o Zulu, on ground at 27, right 1-2-1, small 1. Pushback acionamento, acionamento 6314, remoto 1-4. 6314, confirmando remoto no 4, portão 06. 1 no 4, desculpa, é o 6355. Gente, o 6355 na remota 1 no 4. Positivo. Gente, agora está para o pushback, o 6355. Aguardar, está visual com a aeronave da SAM. Após ele, pode prosseguir coordenado com o postura do solo. Afirmativo, coordenação com o equipe do solo, puxando o 11 após a passagem da aeronave da SAM. Gente, obrigado. Mano 620, após a aeronave da TAM liberar a retaguarda, está livre o pushback no 5, chega pro táxi. Após a aeronave da passagem da retaguarda, está livre o pushback no 5. Após a passagem da TAM e retaguarda, está autorizado o pushback no 5, chega pro táxi. Mano 620. Após a passagem da aeronave da TAM, está livre o pushback no Alpha Kilo Echo 3. Mike, confirme e parte se encontra? Parte 4, 9 vezes Mike. Gente, 9 Mike, Salvador, Salvador, 1000 pés. Decolado 17, curva em coordenação com a torre. 1208, controle. Acione 0167, o transponder. 9 Mike. Salvador, Salvador, decolado da torre 17, curva em coordenação com a torre, controle. Controle 1208, transponder 0167, na Lula Mike. Correto, confirme POB? 02. 02 a bordo, acionamento, táxi de decolagem com a torre 1995. Solo, TAM 3145, formação ótica. TAM 3145 pro Galeão, aguarde cópia. Aguardando, 3145. TAM 4, acionado com 4 russos, para o táxi. Leberank mais, me livre da interseção, reporte para ingresso na 97. Interseção, reporte para ingresso na 97, saída mais. É um solo controlado, paciente. Pode curvar à direita direto ao arbóreo 4118. Pesado Elefa, azul 4118. Elefa, muito obrigado. Grega 255, prossegue na água dela através do gate 06. Próximo 40 graus, com 6219. Salvador, boa tarde, voo 1169, gente da informação Oscar, está no gate 7, autorização de tráfego. Gente, número 2 de bote, aguarde, voo 1169. Aguardo, voo 1169. Salvador, boa tarde, voo 4206, 4206, boa tarde, acionando identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Quatro, Galeão 360, rota do plano, decolada 10, curva direita da Euleda, Irume 5454, no transponder 208, contra ele. Correto, chega para o pushback, acionamento. Chamarei. 3 horas e 12 minutos, segue aeronave da Gol, linha Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1001. Romeio, segue o Gol, ponto de espera da 1001. Gol 1169, Guarulhos, copia? Tá pronto, Gol 1169. Gol 1169, Salvador Guarulhos, 360, nível autorizado, Ventas 1110. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva, 1208 o controle, 5452 o transponder. Bom, 1210, ponto de espera 0. Direita da El, Leda, Mótiva, Ventas 1110. Transponder 5452, controle 120, decimal 9. Apenas cortejo novamente o nível? Nível 360. Gol 1620. Teve alinhagem de colar de imediato, gol no 620. Alinhagem de trânsito da frente, na velocidade. Gente, mantenha a posição e aguarda, 90 Eric Mike. Até. 1789, informa o Boeing da Gol alinhando com decolagem já autorizada. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Assente, 2789. Oxonã 6355, mantém a ponta de espera e aguarde, muito boa tarde. Mantém. Aguarda, 6355. Aguarda, 6355. Sete oito nove, check-train, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, com 3 nós. Azar pouso 1-0, azul 2-7-8-9. 6-2-0, decolou 3-5, controle 1-2-0-8. 2-0-8, boa. Estou de boa, gol 620, decolando seu escudo. Gol 620, contato radar, você mantém a via, sai da Buca para o 370. Sabe via, Buca 370. Frank Mike, atenta a esteira de sobrança do ATR, tem livre decolagem 1-7, vento é variável com 3 nós. Oxonei 6355 ali, mantenha 1-0. 789 no Salas 36, livre direito, 121. Direita, 121, no braço. Lembrando que Mike decolou aos 37, curve agora à direita, reporte para girar a base. Preta, na reporta para girar a base, na velocidade. Novo, boa tarde, Alfa Kilo, Pátio 3, previsto é 04, Lima, do Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, está patrocinado, 2, 3, 3, 4. Alteração consenso, voo no 620. Ok, beleza. É o Leda Motiva. O Lima Mike Quebec, corte na Quebec para o cruzamento. Cinco contatos radastros e mantenha 360 via saída da ESA. Via, quando possível, selecione Taleda ou Montiva, ou 6350. Seu sinal, reportando a curta, 9 decais. 5.000 pés, ajuste no 0 no 1. 3.000 com no 0 no 1, ajuste 2.0. Voo no 620, autorizado Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, obrigado. Sané 6355, autorizado direto Leda. Direto Leda, 6355, obrigado. 45 a linha e decola pistona 0, Zantuna 20 graus com 4 nós. Você não está pronto ainda, a gente informa. Então desconsidera a instrução dada, mantém o ponto de espera e aguarde. Doutor Branco Mike autorizado, só que é remetido no 7, vento no 7, 0 graus com 4 nós. Ele está com remetido no 7, tá bom, Mike? Estamos autorizados com a meta 1735. Lembrando que Marcos ocorreu meteu aos 40, prossegue farol de Tapão, mantém espera no setor, aguardando instruções para reingressar no circuito. Valendo que Marcos farol de Tapão, aguardando autorização. 3145, pronto. 3145, autorizado alinhar e decolar no 0, vento 190 graus com 5 nós. Além decola sem parada, viu? Além decola sem parada, 3145. No meia, desça para 2.000 pés, permaneça o ajuste no 0 no 1. Autorizado final do procedimento LSX-Way da pista, no 0 reposto estabilizado. 2.000 pés, no 0 no 1, autorizado X-Way, reposto estabilizado, 4.0. Estou em Salvador, voo no 869, estabilizado LSXA, pistão no 0. Voo no 869, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando pista livre. Forma Airbus 320, decolando da 10. Paciente, o tráfego aguarda sua autorização, voa 869. Informa o tráfego adicional no farol de Itapuã, à sua direita, em espera pela esquerda, é um Papa 28 Alfa, a 1000 pés, não interfere com a sua aproximação. Paciente, voa 869, graças. Na 6355, autorizado direto por base. Vai falar direto da posição. Por base. Obrigado. 3145, decolou 42, controle no 208. 208, 3145. Bom, a gente protegeu aqui, está voando por base, é isso? Sim, ativo. Tá bom, obrigado. Controle de Salvador, reta 3145, Cuba tarde. 126, decimal 85, alterna, 125, decimal 45. Sim, ó, futuro Chané 6355. Sou 1620, centro Recife, 126, decimal 85, alterna, 125, decimal 45. 2685, 125, 45, boa, obrigado. Controle, reta 3145. São 3145, contato radar, submantenha 360 via saída da EL. 360 via da EL, 3145. Azul 4206, com site final do procedimento e LS Extraction, me torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, 4206, ó. 3145, pode guardar ela? Da 3145, autorizado da EL. Pode da EL, 3145. Eu continuei a aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardando a autorização, 4206. No 869 no solo 44, livre direito no 219. Direito no 219, gol, no 869. No 211, gol. 211, obrigado. Salvador, gol 1869, livrou a pista pela Foxtrot. 19, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, para ingresso. Pela Alfa, reporte antes da Juliette, voo no 869. Faz a Branca Mike Visual com Embraer Nacional Dona Zero. Afirmativo, visual. Eu vou passar a cauda do mesmo para ingressar novamente para o circuito da 17. Circuito não padrão, base pela direita. Afirmativo, vai passar atrás da aeronave para o circuito não padrão para a direita. Não é Branca Mike. 4206, estou na final. 4206, tem livre pouso no 0, vento 190 graus com 5 nós. Informa o tráfego, um Papa 28 Alfa. O circuito de tráfego à sua direita não interfere com a sua aproximação. Gente, 4206, tem livre pouso, pista 10. Fátima Juliette, Gol 969. Posição, prevista a posição 62 enquanto se ocupado, 1869. Gente, vamos até a posição antes da Juliette, Gol 969. 4206 no solo, 42, livra direita, 1211. Direita, 1211, 4206, aborto. Lembrando que Michael, autorizado de Girabase, aborto final da 7. Livra de Girabase, aborto final, pista 97, novembro, Mike. Lembrando que Michael, autorizado de Girabase, 3190, via chegada Mari, desça para o 050. Ajuste 10 no 1. Alfa, Eco Atlântica Juliette, 406. Prossegou no 69. Utiliza quando é na crista do solo para puxar um pouco mais a aeronave à retaguarda, até o travesso então 08. Ok, vai puxar mais até o travesso 08, Gol no 69. Correto. Puxando a 63 no 4. Coordenação aqui para o solo, gentileza. Liberar o ingresso do Boeing 737 da Gol, portão 62. Confirme, chamou a chamada 63 no 4. Firme correndo aqui para o solo para deixar um pouco mais a aeronave retaguarda de forma a liberar o ingresso Boeing 737 da Gol no portão 612. Ah, tá ok. Vai puxar mais a retaguarda para liberar o ingresso da aeronave da Gol, ok? Prato, 63 no prato. A nova ingresso Juliette e aguarda a liberação do Airbus da Avianca, portão 612. Gente, autorizado o ingresso de Juliette e aguarda a liberação do 612, Gol 869. Posição prevista para 406? 9, vai manter a posição antes da Juliette, do 4206. Mantém a Juliette para o previsto 406. Tank Mike, Nicolau. Socorro, remeteu ao 50. Curve agora à esquerda, circuito padrão, reporte para Girabase. Afirmativo, curva à esquerda, circuito padrão, reporte para Girabase, informa o ponto final. Enter. Do Gol 1869, está autorizado para seguir para o 612. 612, segurança. Obrigado. Está pronto para o táxi Gol 1969, PLB 181, autonomia de 4 horas e 11, alterna Florianópolis. Barra Romeu Hotel Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais, na proa do farol de Itapuã, ajuste em Salvador no 011, acione código transponder 0126. 0126, na proa de Itapuã, Juliette Serra, reporte para descer. Reportará para descer. na final da pista no 7, para a posse final, vem aqui, Mike. Livre pouso no 7, dentro uma centena com meia dúzia de nós. Livre pouso, no vem Mike. Bate principal, Índia Alfa, ponto 010, torre 118, decimal 95, altímetro 0011. Grato pela coordenação, tem um bom voo, 6314. Ok, então, bate o Índia Alfa e... quando pronto, 895, janela 6314. Aguarda passagem da Avianca e do Boeing 737 para Gol. Após os dois tráfegos, ingressa via Juliette e prossiga para o portão 09. Guarda 2 do Boeing, para o prospecto 09 da porta. Salvador, boa tarde, China 6314, pronto, posto zero, capitão no zero. Posto 04, autorizado a alinhar e decolar no zero, vento uma centena com 4 nós. A linha decola, capitão no zero, China 6314. No zero, no zero. Fala zero, no zero, livre de esquerda, até o tipo de tráfego, até o jogo de fora. Autorizado direto Duna, deixa para 2 mil pés, ajuste no 0 no 1, reporte estabilizado, TAM 3190. Autorizado Duna, 11, reportaremos estabilizado. Capatango Lima, Quilo Zulu, voe a Lagoinhas para interceptar a chegada Bonf, desça para o nível de voo 0. Capatango Lima, Quilo Zulu, plano de voo modificado no 956, desça para 3.500 pés, ajuste no 0 no 1 na proa da rotatória. Hotel Juliette Serra, através de Torres. Hotel Juliette Serra para ingresso no circuito Chame Torre, 118, decimal 9. 7295, muito grande, boa tarde, bom trabalho. Decolou 56, controle 1208. 1208, Oxenara 6304. Salvador, Oxenara 6210, com a informação papá. O Chané 6210, chegada a Mari, desça para o 050, ajuste 10 no 1. Para o 050 na Mari, 6210. Para o Salvador, boa tarde, o Chané 6314. Chané 6314, contato radar, submantenha 340 via saída mão. Ok, sobe para o 340 via o Chané 6314. Serra Lima, prossiga. Triângulo Kilo Serra Lima. Alfa Romeo Kilo Serra Lima, confirme tipo de equipamento e procedência. Alfa Romeo Kilo Serra Lima, ciente, vou na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari. Suba para o nível de voo 090, ajuste 1090, acione o código transponder 0222. Após conforme rota do plano, decolada 1-0, curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5471, controle 120, decimal 8. Portão 1, chame pronto, pushback. Ono 69, decolou 59, controle 120, decimal 8. Ono 208, uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, com Ono 169, 1400 pés da EL. Uno 169, contato radar, se mantenha 360 via saída da EL. 360 via da EL, Uno 169. Serra. Serra. Papá Romeu Kilo Serra Lima, reposte para descida.